Polo 64, desça via para 2 mil pés, dirigido do altímetro 009. Já para 2009, boa, 964. Polo 64, confirmando, desconsidero restrições de altitude de impacto, desça para 2 mil pés. Desconsidero restrições de impacto para 2.964. Polo 326, desça para 3 mil pés, considere restrições de altitude intacta. O ajuste do altímetro no 019. Para 3 mil pés, 1019, sem restrições de altitude no 326. Azul 3709, mantenha a reta de decolagem até 3 mil pés, após direita para a direita. Ok, mantenha 3 mil após direita e leva, Azul 3709. Azul 3709, contato radar na decolagem. Sono 164, vetoração para o sequenciamento, mantenha pro 035, limite que demais com 005. 035, 005 para a área. O Xenem 3.2.6 reduza para 2.2.0 mais. Xenem 3.2.6 reduziu? Para 2.2.0 mais. Xenem 3.2.6. Xenem 1.64 reduza para 2.0.0 mais. Xenem 1.0 mais. Xenem 1.64. Gente, reduza então para 1.7.0 mais. Xenem 1.64. Xenem 4.0. Pelo Azul 2709, eu falo que vai precisar manter a fura para evitar a tomada da frente. A máquina 2100. Eu confirmo pela 200? Sim, 200. Gente, autorizado de luz. 1164 para o localizador, direita proa 085, forma estabilizada. Direita 05, vai chamar o localizador, não vai passar. Xenem 3.2.6 reduza para 1.9.0 mais. Como tráfego 12 horas, 1.3 milhas. Rumo oeste, passando 5 mil para 2 mil pés, com 1.7.09 de indicado. Iniciou a redução para 1.9.0.63.2.6. Autorizado fundo 35 menos 1900 graus 09. 1964. Meu nome é 64, chamei por isso, Salvador, processo número 8, desse 95. Detalhe, sem processo. Companhia Nacional. Após o pouso da aeronave, autorizado em AIMA, até o 90. Funcionamento 326, autorizado pouso pista 90, vento 120 graus, 95 nós. Autorizado pouso pista 90, 326. Passando 2263, listo, mantendo os voos 060. Autorizado essa área, pode estar aqui. 1097, essa via para 2010, o ajuste do altímetro 109. Via 2010, 109, ajuste, 1097. Saúde 2263, essa via para. Confirmando, desça para 3.000 pés, se considera de restrições de altitude em Itabu. Autorizado, taxa 70, intenção capaz, altímetro no 09. 097, canceladas as restrições de velocidade, chegada com vida. Canceladas as restrições de velocidade, chegada, 097, chegada. 097, mantém a descida em high speed. Mantém high speed, Whisky, papai, uniforme, corrigindo, era 10 executando a perfil da saída Momo. Decola agora da 1.7, vento 190 graus, 159. Comandante 390, com frio para ajudar a saída Momo hoje, para tomar espaço. 1.3, 0.6, 1.4. Autorizado decolar, vento 190 graus, 159. Certo. 1097, reduza para 320 mais, para o sequenciamento. Canceladas as restrições de altitude na chegada. Mantenha a via chegada, retira para 2209, para 3.000, via chegada. Fernando, boa tarde, passando Luiz, Papa Uniforme. Papa Luiz, Papa Uniforme, contratado da nova decolagem. Suba via, sai da mão, faz direto para o nível de voo 080. Via Momo, fala direto 080, está bom, então. Reduza para 250 mais. Papai me fala, uma peça 3 da peça até 2, 5 milhas de salvador. 3 da peça até 2, 5 milhas de salvador. Deixa eu ver a informação agora aqui do nosso comentário. Um passageiro já está passando uma alta, nós estamos em retorno ao alguém. Gente, eu chamo a 6315, via pista, libere na taxa 3 delta. Estamos em solo novamente, 1 ou 2 anos deste valor. Confirme a natureza da correção, a informação sobre o passageiro, a idade, o lugar que está sentado para passar os pés para a área que a gente fez. Bom, hoje a gente aqui pela pista liberando a delta, que chama a sol 209, pode passar a informação para o sol? Sim, 1209, então passa informações com a gente. Mostrar 6321, atenta ao tráfego liberando a pista, autorizada a NIM, até o nosso 1-0. Autorizada a NIM, até o nosso 1-0. Houston, se quando dirigir 30 graus para a direita, dirige Samarraia. Direita para 220, limitado pelo que é mais que 100 e Simbra. Essa mantém a 4 mil pés. Direita 220, limitado pelo 100 de Simbra para 4 mil pés, 0097. Meio decimal zero, terminou 2,8. voo 2009, decolou São Roma, boa tarde. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via, saída São Roma, transição Coral para nível de voo 240. São Roma, Coral para 240, voo 2009. Direto destino para o Copa de Fone, já subida para o 0-0. Eu chamei 142, chamei 106, frequência 2.685, retorno 2.545. 2.545, 45, obrigado. Direto destino e 0-0 para o Copa de Fone. Para subida, mantém a 6321, poderia direto para o Elefa? Uma via, chama 62, na 321. Salve, 6321. Salvador, 1097, 9310, Papo Índia, Terra. PISC-MH1019. PISC-MH1019, Azul 4462, busca para nível de voo 050. Passarelo 2263, follow 03, média direito, chama e follow em 1219, small noise. Follow 219. 4131, no mantém a posse, espera. Então, 2194, chama o torre no meio do espaço 95. Vai chamar Solo 05, libere direito, chame Solo 1, 2, 1, 2, Solo 9. Direito, 2, 1, 9, 1, 0, 9, 7, obrigado, boa tarde. A 3154, autorizado o pouso, piso 90, ventou 90 graus, não menos. Ok, entendeu? Agora ali, posição 0-0-3154. Já na 123, décima 8. 2235, 238, 2009. 241, nós chamamos 105, frequência 126-0 até 128-18. Número 321, chame 105, frequência 128-18 até 128-8. Confirma 22, com 1, 260? 260-128. 462, essa via para 2 no 10, o eixo do altímetro 9098, autorizado final do procedimento, forma estabilizada. Promo 31, autorizada, né, mantém 90. Sai uniforme, confirma o estimado de posto. Estimado 2150. addition to an introducing 102. The podcast 003 on ground at 212, leaving right, Salvador ground frequency 121 at 19. Frequency right, 119, ground 03, what's that? Salvador, bom, próximo ao Guinea. Consegue a previsão de quantos traços na aproximação? Só mais um traço agora na final. Azul 4462 autorizado pouso pistola 0, vento no 20 graus ou no 49. Autorizado pouso pistola 0, azul 4462. Bom, no 796 visual com embreagem azul. Afirmativo. Faz o pouso 09 autorizado alinhar e manter no 0. Faz o azul autorizado alinhar e manter no 0, 796. Oscar Gurkiel, eu prossigo. Gente, informe para a descida para Tango Oscar Gurkiel. Oscar Gurkiel, desça para 1510 na proa do Ceasa. A sua identificação é o guarde para descer. Acho que eu vou seguir com o fim do nível que cruza. Três, três, meia, sete, disse inicialmente até o nível de voo 1-1-0. Informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena para 1.500 pés, Charlie 208. Centro emissão, bom, 4131, chame Centro Recife, frequência 128.35 até 123.8. Obrigado. Eu vou ficar com o nível de cruza. 3367, tráfego superado. Esse mantém a nível de voo 050 via chegada à ponte. Contato radar na decolagem, suba via, sai da Puca, direção Caju, para nível de voo 230. 230, subindo via Puca, direção Caju, voo 94. Telefone 52 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação elétrica, chame Centro Recife, frequência 126.0 até 128.8. pouco no 260, sem identificação dessa via chegada. Confirmando voo 1620, dessa via chegada. Bom, mediano para nível de voo 060. Chame-se a torcida, frequência 1288, conforme 12835, autônomo 238. Primativo, vai chamar a resistência 1235, autônomo 1238, conforme 96. Torrigo 1256, passado 1-0, pronto. 1-256. Pista no zero, atualizado aliás de polar, verso 1-0 graus, 1-6-12 de nós, altíssimo 0-1-9. Os aliás, redecolado 1-0, justo 0-9, com 3 com 1. Sem identificação dessa via chegada ao momento de 1 para nível de voo 070. Passatão do Oscar, voo 15, 20 horas, pergunta de Camaçari. Desça para 3 mil pés via chegada ao meio de ontem. 5-6427, controle 1-20-18, Rosário. 3-0-8, boa. Gol 1-2-5-6. 1-2-5-6, contato na lama de colagem, suba via, saída PUCA, transição de par para nível de voo 370. Sabe via PUCA de par 370. Pumba 19, como tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passando no 105 para o 060, point 73787. 1-2, confirmando, gol 1620, tráfego 2 horas, 16 milhas, rumo sudoeste, mantendo 1, nível de voo 100, Embraer 190. Do tráfego do ano meio de ano. João 3367, estabilizado. Afirmo, 3367. Complete nosso procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1985, 3367. 1620, deixa para 2, no plano sem restrições, ajuste no 019, autorizado final do procedimento LSF3. Repetição não tem, não tem sobre. Ok, 1019, 7 para 2000, essa tarefa estabilizada, 1-6-0. 227, pista 10, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, não, não zero, meia dois. Pela pista direita via Foxtrot 1219. Direita Foxtrot 219, pista 3, estou com 33 metros. 1256, chama o centro de Cícero, frequência 1265, alterna 125.45. 265, 125, até, grato. Entendi. Para ingresso no circuito, chame o transbordador frequência 118 do sinal mais 5. 118 mais 5, tá bom, tá bom. Com